Urubu Malandro, samba executado pelo grupo da Casa Edson, Rio de Janeiro. Isso é que é o samba mesmo na hora. Aí, Malaquia, tá bom. Isso até parece um pouco sacudo. Isso parece que a gente tem que levar pro cachorro, não é? Mas a mesma Thank you.